Alter, näher, war lecker. Azul 4209 está sob vetor para aumentar o espaçamento, curva direita na Pro 190. Direita 190, azul 4209. Seu limite é voar 2 minutos nessa Pro. Gol no 076, completa aproximação ILS, chame torre 118 decimal 6. 086, 076, tá agilizando a medida do parceiro. Aí, boa noite, gol no 076, estabilizado no ILS, batalha travada. 7076, estado livre pouso, vento de 100 graus, 12 mais. Livre pouso, gol no 076. Azul 4209 para interceptar o localizador por via esquerda, na proa 080. Esquerda na proa 080, azul 4209. Gol 9604. Confere. O FEX, o FJET, o 6747 com 143 a bordo, Oceana Moutinho, 3 horas e 40 de autonomia. Está livre o táxi até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem 6747. É por aí. Gol no 604, chame agora Recife, frequência 12685 e alternado 13365. 26853365. Irmão. 7.5 mesmo, capitão. 6, continua. Aproximação, aguarde autorização de pouso. 4209. O FJET-6747 se aproxima do ponto de espera aqui, está 10, pronto. Ciente, mantém a posição. Boa noite, Trip 5595, identifique, desça para 4 mil pés, o ajuste no 091. A descida 4 mil no 091, Trip 5595. 076, solo aos 43, vira direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Direita Alfa, chame antes da Juliette, vou no 076. Poderia informar qual a velocidade que você vai empregar na descida? 409. Esse voo na pro de pelo, o trip 5595. Tentar aproximar como número 1. Pro de pelo, obrigado. Você botará a bolsa de colar. A 209 de pouso, 100 graus, 8 nós. Teve pouso 90, 242, 09. Salvador, boa noite. Java 019, level 160, the check position, adult. Boa noite, Java 019. Qualquer dente, clear Bonfire Lago, down to flight level 050, and reduce the speed to 250 knots, number 2 for approach. Copy that, got number 2, we are on the exact 250. Expect Bonfire arrival approach 10, and level 50, number 019. It's clear the Bonfire arrival approach 019. Bonfire arrival approach 019. Próxima Juliette, voo no 076. Autorizado, ingresso à esquerda, portão 62, 076. Juliette, portão 06, voo no 076. Final, Serra do Vento ou base da 747. Autorizado, Aliari Matias de Cadeias, 747. Roger Spam Nessa no 011, aguardando a autorização para ingressar no circuito. Eu vou te dar todos os lados, tá bom? O 409, seu solo aos 4.000, táxi à direita, Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Livrando na Alfa, vai chamar de Juliette, 142-09. Bravo uniforme, identifique, autorizado a pro de Bonf para chegar a Bonf, chame no posto ideal desse lado. Minha 313 autorizado, né? Mantenha no zero. Ah, mantenha no zero, minha 313. Salvador, boa noite. Aí eu fico nós, 72, informação, S2. Sigil 5972, identifique. Autorizado a chegada Bonf, desça para o nível 060. Identificado, autorizado 060, Rio 5972. Bravo uniforme, plano modificado 248, o ajuste em Salvador no 011, está autorizado descida para 1.500 pés. 1.500 pés, Bravo uniforme. 35, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, Webjet 6747, Livra 2000 na sua escuta. Web 6747, acione e transponde em posição normal 5524, aguarde contato radar, suba para o nível 340. 7, 340 autorizado. 6747. ...572, reduza para 250 nós, tráfego à sua frente, 1-2-330 da Portugal. Minha 313, livre, decolar 100 graus, 100 mais. Decolar, está tirando 90, 63, 93. 6747, eu vou a Dadro, está presente? Somente vou em Elefa, 6747. Autorizado Elefa, 6747. Guardião 05, você viu? Boa noite. Está autorizado o táxi até a Baeté, na minha escuta, informe estacionado. Oxanéia 63 no 3. Boa noite, Oxanéia 63 no 3, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. Boa noite, contato radar 360, Leda 63 no 3. Controle Salvador, muito boa noite do Alfa Charlie Mike, informação S2. Boa noite, Alfa Charlie Mike, identifique, autorizado chegada a manda, desça para o nível 060. Agora, sobre tráfego, está no 060, Alfa Charlie Mike. O 3 decolou aos 5-1, no controle de Alfa 35. Controle com a Serrata. Informe a sua razão de descida. No momento, veio o 6. Informa um tráfego, posição de 9 horas, 16 milhas com rumo convergente, cruzando um assistente. Um nível 110, descida para 050, um Airbus 330. Diante a possibilidade de anotar a razão, se o senhor preferir, naturalmente. Mike Bravo informe, para evitar o tráfego na aproximação ao instrumento, só tem condição de voar na proa 205 inicialmente? 205, Mike Bravo informe. Objeto 6747, controle. Prossiga, na escuta. Petro solicitou que vá na proa de CBIT. Chame agora a Recife, na frequência 126.0. A proa é de CBD, é isso? Sierra Eco, Bravo India Tango. O Guardião Frequência Livre. Controle 5595. Prossiga. Pode baixar para 1500 pés, tá visual? Autorizado, descida para 1500 pés, o 5595, chame torre na frequência 1186 para novas instruções. 186, obrigado. Controle Salvador 6747. Prossiga, 6747. Essa posição não faz parte do nosso plano de voo, pois. Confie. Então mantenha a proa de Elefa e chame Recife na frequência 1260, o 6747. 260, obrigado. Guarulhos no nível 360 via Pesulu 21, decola da 1-0 curva direita, saída Arbor, transição Elefa, aciona 5534 e o controle 19-35. Final Elefa, flying heading 200 to local again. Copy, heading 200, local channel 100, left heading 200, download 01. Roger, and descend to 2,000 feet, connect 1011. Altitude 2,000 feet on connect 1011, altitude 1011. 15972, reduza para 2209, desça para 3,000 pés, ajuste no 09. Para 3,000 pés, abatemos 220, senhor. Autorizado a prova da rotatória, Mike Bravo informe, porém desça inicialmente para o 060 até a ultrapassagem do tráfego à sua esquerda. Positivo então, até o 060 na prova da rotatória, Mike Bravo base para final da ONU 0, baixar travado trip 5595. Oxané 6313, chame o centro Recife na frequência 1133.25. O vento 1100 graus, 1009, 5595. 5, obrigado. O tráfego já foi esperado, desça para 1.500 pés. Para 1.500 pés, Mike Brown de pé. Do 3305, está sim, tem informação X-ray. Autorização para isso. Eu estou no local 10, é Pascal 010. That's correct, and you reduce the speed to approach speed, Pascal 019. Can you push again, so Pascal 019? Reduce to approach speed, Pascal 019. Copy, we do. Controle, poderia justo, o Mac Bravo de Sol? 1011. Me ouve, e ele faz. Avisou o também, o Mike Bravo de Sol? A gente prosseguiu para a final da 17, chama em torre 118 desse momento, é o meu pouso, Mike Bravo de Sol. 118 mesmo, muito obrigado, boa noite, Mike Bravo de Sol. 5535, 9.35, tem 3305. Tá correto, chama pra chorar. Chama, 3305. 5555, só 59, livra à direita, táxi em frente, quilo, Pat 3, na minha escuta. Quilo, Pat 3, na sua escuta. Boa noite, Tatatana, Mike Brown, 3 bilhões para a Repetera, Lisa, Alcântara 7. Ciente, Mike Brown, uniforme, desça até 1.000 pés autorizado, inicie 360 na rotatória, aguardando para possível final no 7. Positivo, descendo para 1.000 pés, iniciando história, Mike Brown, uniforme na rotatória. Pesada final ILS, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000 pés, autorizado final ILS, com a estabilizado, e 59 e 7 mil. Material 019, established. Portugal 09, contact tower 118, decimal 6. 1186, bye bye, Portugal 01. Bye bye. Tem condição de agilizar para a pouso na onda, certo, positivo? Tá negativo, aeronave próxima a Simbra, já vou instrumento, aguarde. Quem faz 360, desça para 1000 pés e aguarde. Aguardando. Boa noite, Portugal 019. Chamou? Portugal 019, establish ILS runway 10. Ok, Roger, 019 are clear to land 10, the wind is 100 degrees, 8 knots. Clear to land, Portugal 019. Ok, 42 anual, prossiga. Para confins prevista da El Leda, bridge, já está pronto para cópia? É, da El Leda e depois bridge. Autorizado, 360 para confins, via peso Lumo 6, decola a curva direita da 10, da El Leda e bridge, depois da aerovia. Aciona 5537 e o controle 19.35. Temos 360 e o código é 5537, ok? Correto, só posicionamento. Mike Bravo uniforme agora, mantém a final do 17, aguardando a autorização de pouso. Mike, botando a final do 17, aguardando a autorização, Mike Bravo uniforme. Estabilizado. Completa a final, chame torre 18.6, tem uma pouso, Rio 5972. 18.6, obrigado, 5972. Alfa Charlie Mike, autorizado ILS, desça para 2.000 pés, ajuste 9091, informe estabilizado. ILS, descendo para 2.000 pés, informará estabilizado, Alfa Charlie Mike. Comandador, boa noite, ao Rio 5972, VLS, final de 9, 8 milhas. Ciente, aguarde autorização de pouso. 5972. Portugal 19 on the ground at 03, text to your right, Alpha, and report before Juliet, maintain my frequency. Copy right on Alpha, and also before Juliet, Portugal 019, and we will maintain your frequency. Fome Solo 04, autorizado táxi até o seu pátio, estacionar a frequência livre. Rio 5972, livre pouso, pistola 0, ventura 00 graus, 8 nós, cheque o trem. Baixa a travação. Livre pouso. Livre pouso, pistola 02. Solo, tá 3305 para o posicionamento, está no gate 7. Rio 7, vai descer imediato. Acima, tio. Ah, chame táxi. Camarada 3305. Eco, X-Ray, papai, identifique, vai na Praia de Duna, desça para 2 mil pés, hoje 2011, está autorizado a final de ELEC. Portugal, maintain position before Juliet. We'll maintain position before Juliet, Charles, you want. Boa noite, tanto 3178, identifique, chegada Mari, desça para o 050. Autorizado, está feito. Justamente a velocidade está a critério, então 3178, seu número 2 na aproximação. Então, Paquilo, 43, Matheus, 6, 4, Rio, 5, 9, 7, 2.